Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast e dessa vez nós vamos de novo fazer um cast de meia-culpa. É um cast em que nós vamos queimar mais uma vez o nosso filme com vocês, claro, que é o que a gente faz de melhor. Nós vamos falar daqueles filmes horrendos, daqueles filmes que ninguém entende porque existem, daqueles filmes que ninguém aceita que existem, mas que a gente gosta, que tem um lugarzinho no nosso coração. Eu sou a Adri e eu sei todas as músicas do High School Musical de cor e salteado até hoje. Uhul! É nóis. Caramba. Ela é rebelde. Não, peraí. Não, não é rebelde, não. Gente, estão em duas categorias completamente diferentes. Não é a mesma coisa, não? Não. É tudo mesmo. Você não... Mas você não diga isso na minha presença, senhor. Ô, louco. Aqui eu seja e prepare-se para um podcast cheio de mimimi. Vixe. Desnecessário, rapaz. Aí a pergunta, mimimi levantado por quem? Pelo senhor seja, ou por algum dos outros nobres membros? Deixava. Nunca subestime os ouvintes também, já disse. Eu não deixava. Nossa, gente, os ouvintes, a gente tem uma relação complicada com os ouvintes. A gente defende as coisas, eles reclamam. A gente critica as coisas, eles reclamam. Queridos, decidam-se. O que vocês querem da gente? Pode ter certeza que vai vir alguém falar assim, pô, mas esse filme não é merda não, gente. Ah, sempre tem, sempre. Aceitem, tem. Crianças, é. Ok, beleza. Bem, aqui é o Mug e Nicolas Cage é Deus nesse cast. Cara, eu queria... É Deus, eu queria demônio, não concordar, mas não dá. Eu acho que o Nicolas Cage é tipo a cara desse cast, entendeu? Ele é esse cast. E hoje nós temos não um convidado muito especial, mas dois convidados muito especiais. Aqui é o Kurok e pra mim sempre George Clooney será o melhor Batman do cinema. What? Não! Ever. Porra, caramba, já começou. A treta vai ser plantada aqui. Não quero saber. E agora eu entendi a introdução do Seijo. Vai mimimi, não vai ser nem de quem tá nessa gravação. Eu avisei, hein? Desnecessário. Eu sou a Gi e eu gosto do Dan Brown. Então, cara, sempre foi engraçado. Mas eu gosto. Eu li Código da Vinci. Eu concordo. Os filmes são muito bons. Os livros são muito bons. É bom. Os filmes, então. Eu gostei. Qual é o problema? Os filmes existem, né? A gente aceita que eles existem apenas. Primeiro de tudo, o tema já diz bastante. Eu gosto dessa merda, traço filmes. Mas o que vocês já consideram um filme merda? Vamos começar por aí. O que vocês consideram um filme ruim? Então, posso falar? Por favor. Não. Vai lá. Não. Eu gosto de praticamente tudo. Cara, tá então, eu considero quando o filme é ruim, quando os outros falam pra mim, cara, é ruim. Porque eu gosto. É verdade. Cara, mas uma coisa eu tenho que falar, assim, o Mug tá num estado de iluminação espiritual. Tipo, tudo deixa ele feliz. Cara, eu queria ter a paz de espírito que esse cara tem. Eu também. Mano, deve ser muito pacífico viver num mundo assim, cara. Mundo feliz, alegre, onde não existe coisa ruim. Né? Sim, seu segredo. Mundo mágico do Mug. Mundo mágico do Mug. Onde uma torneira sai um Pokémon. Não, então, o que que acontece? Pra mim, é, vou gostar de quase tudo, mas assim, se o filme me fez rir, principalmente rir, se ele me fez, tipo, rir algum momento, pra mim ele já ganhou. Mas aí existem os filmes que são, tipo, the best, blah, boom, entendeu? Mas praticamente todos os filmes que eu assisto, eu gosto. Meu Deus do céu, eu acho céu, que cara. Todos os casts eu gosto dessa merda, alguma coisa, o Mug vai estar, tá, cara. Certeza absoluta, você vai estar tá em todos. Não, mas assim, respondendo a Adri, não é uma coisa muito fácil de responder, eu acho, na minha opinião. Ou a gente não vai conseguir responder essa coisa satisfatoriamente. Assim, se tivesse um especialista em cinema, talvez eu conseguisse falar um pouquinho mais, né, direito. Filmes, dá pra ser avaliado tecnicamente. Mas também tem aquele sentimento também, né, de... Sentimento. Aquela coisa de primeira impressão, aquela coisa se você se identifica com o gênero, né, se você gostou desse estilo, né, ou se a proposta foi atingida a você. Se você quer avaliar um filme tecnicamente, você pode avaliar aquela coisa assim de técnica, assim, de iluminação, fotografia, a parte de efeitos, ou coisas de atuação simples, né? Agora, se você pegar aquela parte sentimental mesmo, cara, é, depende, né? Tem gostos pra tudo, né? Na vida. Assim, em filmes também. E eu digo assim, ó, é que nem um livro também. Tem gente que gosta de livros assim, mais sérios, mais tristes, tem outro que gosta mais daquelas coisas mais chulas, mais rasas. Igual filme também, né? Filme é aquela coisa. Tem a galera que gosta de filmes de brucutu, de ação, de porrada, e tem aqueles que gostam, por exemplo, aqueles filmes mais cults, né? Mais pra pensar, mais pra filosóficos e tal. Aí se vai ver um público que gosta desse gênero, assim, de cult, vai ver um filme brucutu, vai falar que é uma merda. E vice-versa também, né? Então é meio difícil falar o que é um filme merda pra alguns, né? Generalizando, eu acho. Mas e pra você, Seiji? Considerando o seu gosto, pessoal, o que você considera uma merda? Olha só, primeira coisa, eu gosto, assim, de dar risada, né? Então, assim... eu gosto da risada. Então é o seguinte, ó, se eu ver um filme que eu sei que é uma merda, porque a proposta é pra ser uma merda, eu vou lá e vou dar risada. Agora, se eles pegam um filme sério, ou eles pegam de uma franquia séria, eles esculacham o filme, eu vou xingar muito esse filme, cara. Eu vou falar, é uma merda, não deveria ter sido feito, por que vocês fizeram isso só pra ganhar dinheiro? Não, não. Nunca deveriam ter feito esse tipo de filme. Agora, se você pega uns filmes, assim, toscos, trash, por exemplo, eu gosto de filme trash, pra dar risada total. Não, mas então, filme trash, pra mim, ele tem aquele propósito, né? Ele tem esse propósito mesmo de ser um filme ruim, tosco pra caramba. É. E porque não é pra ser levado a sério, né? Eu gosto desse exato. Tipo. É, mas eu não considero como, tipo, um filme merda. Eu considero, tipo, como... É o lado ele, B, né? Ele é o que é chamam de lado B. É o propósito dele ser eu assim. Eu sei, exato. Mas ele é merda por causa das características técnicas dele, né? Baixo orçamento, tem iluminação tosca, efeitos toscos, cenário tosco, né? Aí que tá. Você levanta a mão pra cima e fala, deixa me levar, filme. Você tá lá pra se divertir, né? Então é que tá. É uma merda, mas eu gosto. Não posso fazer nada. Ah, eu também sou da turma de que gosto de tudo. Eu aceito qualquer coisa. É nóis. O meu problema é o seguinte, tem filme que, assim, começa incrivelmente bom e acaba incrivelmente ruim. Pra mim já é o suficiente pra chamar merda. Pode crer, pode crer. Tá aí uma coisa que eu não gosto de filme. Eu sou o típico cara que gosta do happy end, né? Então, quando acontece um bad end, eu começa a não gostar tanto do filme, assim. Nossa, eu faço muito isso. Mugi, se tivesse um filme do Skull Days, você acharia uma merda, então? Ah, com certeza. Coitado. Que melhor anime ever. Olha os traumas de anime das pessoas se exaltando aí, cara. Ah, meu Deus. Eu aceito qualquer coisa, dura quando a história fica cagada no meio do filme. Aí, você, aí começa a dar aquela decepção, sabe assim? Devagarzinho, câmera lenta, o rosto vai ficando triste, o nosso. A gente vai assistindo o filme, vai ficando decepcionada. E vai ficando assim, tipo... Basicamente! Não... Acho que tudo depende da experiência também. Porque não adianta de nada, muita gente vai pra, por exemplo, vou assistir o Hobbit 3. Nossa, incrível! Nossa senhora! Aí todo mundo foi assistir com a expectativa... Podemos não falar do Hobbit 3, por favor? Super alta, sabe? Aí tem um monte de gente que fala que o filme é horrível e tal, mas quem tava com experiência boa, quem tava feliz, saltitando, que nem eu, saiu chorando do filme, dizendo, que lindo, entendeu? Então a coisa é mais ou menos isso, tipo... Também tem essa questão do sentimento, se você tá bem relaxado, se você quer ir pra se divertir, ou se você tá querendo ir pra ser o chato do cinema e dizer, nossa, isso não tem no livro. Eita, ele peidou, isso não tem no livro. Porque nerd é assim, né? Reclama de tudo. Nunca vi. Ah, filme de quadrinhos é assim mesmo, gente. Porra. Não, mas porque esse personagem não age dessa forma, caramba, tá tudo errado. Com o Hobbit eu sou de boa, mas, nossa, sou infernal. Quando é pra ver filme baseado em livro, eu sou infernal. Quem viu Percy Jackson do meu lado sabe. Cara, eita. Percy Jackson tá em outro nível também, né? Eu acho que, assim, Percy Jackson só não é uma adaptação pior porque existe O Último Mestre do Ar. Olha aí, vocês já estão errados. Acho que aí já vem a questão da experiência. É. Quem estava? Quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Quem tava feliz? Quem tava... Nossa, você gosta? Eu, não, você eu não, gosta? Eu não gosto. Mas assim, querendo ou não, tecnicamente falando, o filme é muito bom, tá? Tipo, de técnica mesmo e tal, de iluminação. O problema é que realmente a história é muito cagada. Mas, assim, eu tentei gostar. Então eu tenho um sentimento. Eu gosto um pouquinho, só um pouquinho. O Último Mestre do Ar? É, O Último Mestre do Ar. É muito ruim. Mas eu tentei gostar. E é por isso, as pessoas precisam disso, entendeu? No coração. Gostar de coisas ruins, entendeu? Querer gostar. Por isso que eu gosto do Dragon Ball Evolution. Já começo aí. Gente, entendeu? Que paz de espírito que vocês têm, que linda. Se bem que eu entendo um pouco porque eu quis ver O Último Mestre do Ar porque eu gosto do diretor. Já começa aí o maior problema, né? É, o Shyamalan lá. Ah, mas eu também gosto dele. O problema é que ele cagou tudo o filme. Mas o filme foi cagado, é. Então, o senhor Kuroki já disse um pouco sobre as opiniões dele sobre esse assunto, mas eu quero escutar. Pra você, então, o que você considera um filme merda? Assim, fecha uma frase. Eu digo que filme merda é muito mais questão de técnica, sabe? Então, a questão de gosto mesmo, ser ruim ou bom é muito muito variável. Varia tem, muito, tem né? muitas é vezes que teu coração tá dizendo lá que tu vai acabar gostando. O filme pode ser a pior coisa do mundo, né? Os filmes do Nicolas Cage, por exemplo. Mas, filmes do Nicolas Cage são formas de arte. Quem, por favor. Dadaísmo, tá chorando, né? A gente vai falar daqui a pouco, gente. Alguns exemplos. Eu acho que é filme ruim, só é ruim em questão técnica, mas em questão de gosto e tal. Aquilo dali não é ruim, aquilo dali é divertido. Ou ele é divertido ou ele não é divertido, sabe? Tu vai pro cinema pra fazer análise morfossintática do diálogo do cara. Tu tá indo lá pra assistir o filme, pô. Pra mim, o filme médio é aquele que não cumpre aquilo que se propôs. Se o filme se propõe de contar uma história determinada, uma determinada história de um determinado jeito, legal. Você pode gostar ou não. Sua opinião sobre isso, foda-se, whatever. Mas se ele não cumpre aquilo que se propõe, aí entra no que Moog falou, no que a Gil falou, de assim, começar num nível e terminar em outro. Eu nem sou contra final triste, cara. Eu adoro final triste, adoro coisa que me faz chorar. Eu gosto, de verdade. Bad Ending não é legal. Aí eu odeio o filme de chorar. Vai ter uma sessão sobre isso, porque eu vou ficar o tempo todo xingando. Eu odeio chorar em filme, Jesus! Como eu odeio chorar em filme! Gente, meu Deus, ela tem muito rancor. Se o filme cumpre aquilo que ele se propõe, se ele, assim, tem um objetivo e esse objetivo acontece ali, legal. Eu posso gostar dele ou não, ele pode ser realizado ou não. Mas, caraca, se ele não dá as respostas que ele se propõe a dar, se ele não passa as coisas do jeito que ele se propõe a passar, aí não tem como defender o filme, entendeu? Tem alguns filmes que, às vezes, se propõem a coisas muito grandiosas, que é a minha treta maior com o Hobbit, sabe? Que ele tenta ser grandioso demais, quando não é bem assim. Mas, sério, eu vou parar por aqui, porque, assim, eu tô sentindo as pedras dos fãs do Hobbit voando na minha direção assim que esse cast sair, porque toda vez que eu dei uma opinião um pouquinho impopular, a treta em cima de mim foi pesada, eu não tô com o estômago pra isso. Mas, pra mim, o filme merda é aquele que não cumpre aquilo que ele se propõe. Mas, assim, eu concordo com o que vocês falaram e, de fato, é a coisa do feeling mesmo. Técnica, sinceramente, eu acho que tudo pode ser disfarçado como escolha de estilo. Uma coisa que eu aprendi nas minhas aulas de história do cinema, que eu não prestava atenção porque eu achava muito chato, não as aulas do professor, mas não vem ao caso, é que tudo pode ser disfarçado com escolha de estilo. Você pode falar assim, ah, eu quis fazer assim, é desse jeito que é pra ser. Aí funciona. Uma coisa que você falou, a questão de, tipo, ele se propôs aquilo, acho que aí já vem uma outra visão, sabe? Porque, por exemplo, muitas vezes, os próprios trailers ou teasers, ou até mesmo o filme dentro dele, ele foi editado de, tipo, de uma forma errônea, sabe? Às vezes ele tem uma resolução, ou até mesmo ele consegue entregar a proposta dele. Mas o problema é tipo, o que é, a forma de como você conta aquela história importa 100 vezes mais do que tudo, sabe? Eu vou dar um exemplo. Muita gente esperava aqueles filmes que fazem trailers grandiosos, sabe? O trailer é super incrível. Teve um, Conselheiro do Crime, que eu assisti, que, tipo, o trailer dele era isso, era ação, ia ter, tipo, só estrela, tem o Fassbender, tem o... só tem estrela, assim, top do cinema. Mas tem no trailer... Nicolas Cage? Não. Não, não, então, não é merda. É o Prometheus? Mas, tipo, o Prometheus também, foi outro exemplo. Mas, tipo, quando você vai assistir o filme, entendeu? Pelo fato de como a própria indústria vendeu ele, tu acaba ficando decepcionado porque, por exemplo, eu gostei dele. Mas eu gostei porque ele me surpreendeu em certos pontos de ele ser totalmente diferente do que eu tinha ido pra assistir, entendeu? Ele não era um filme de ação. Ele era um filme mais de drama e era um filme mais de mistério. Meio que um Game of Thrones de gangue e tal. Bem loucão. No fim... acho que, tipo, o que mais importa é isso. A importância mesmo pra dizer se aquele filme é divertido ou não, ou se ele é bom ou se ele é ruim. Não se preocupe que eu tenho uma amiga muito fã do J.R. Tolkien, Senhor dos Anéis, Robin, ela achou o filme uma merda. Fica tranquila. Começar aqui, eu já começo dizendo qual que é o meu grande guilty pleasure em filmes. Filmes de adolescente do Disney Channel. Sai daqui, Dri. Meu Deus! Camp Rock, Jonas Brothers. Camp Rock eu acho que é o único que eu não vejo tanta graça. Mas High School Musical, todos aqueles filminhos que tem o mesmo plot, a mesma ideia, alguém cantando, mas, sabe, não muda nada a história, eu gosto desses filmes, cara. Eu assisto todos. Eu acho que eu perdi as contas de quantas vezes eu vi o primeiro High School Musical. E sim, teve uma época, assim, as primeiras vezes que eu vi na minha adolescência. adolescência. Assim, naquela época em que você tá querendo parecer mais legal do que realmente é. Só que depois de um tempo, eu fiquei em paz com isso, cara. De novo, é a coisa do Nirvana, você aceitar seus gostos ruins e viver em paz com eles. Aí hoje, se tiver passando o primeiro High School Musical, a chance é de eu sentar e eu cantar junto com todas as músicas, cara. É sério. É sensacional. Mas não é possível que eu sou a única que assistiu isso aqui, que gosta disso aqui ainda. Por favor. Que assistiu uma coisa, que gostar é outra história. Eu assisti, eu gostei muito na época, eu não vou negar. Oh! Olha aí, olha aí. Faz uma escura do mundo. Mas, sei lá, tipo, depois eu parei de assistir, aí, tipo, não sei porquê. Mas, tipo, eu gostei muito na época, assim. E aí, tem algum problema? Você se sentiu Troy Bolton, Mug? Fala pra gente. Eu não tinha cabelo gelinha. Oh, oi, ninguém lindo. Me tira da cabeça que o moleque do boné era gay e tava dando em cima do cara do cabelinho enrolado. Nada me tira da cabeça que os dois foram feitos um pro outro. Eu, na verdade, comigo foi o contrário, eu odiava. Aí um dia, mais velho, não, mais velho entre muitas aspas, né? Com 16, 17 anos, eu virei e falei, quer saber? Eu vou assistir, porque eu achava as músicas legais. Agora é de boa. Então, eu gosto muito de Glee, né? Então. Meu Deus do céu, Deus, eu não acredito nisso! Sabe, em nome da nossa amizade, do fato de você ter me ajudado agora, eu vou ficar quieto em relação a Glee, que é melhor. Pior que o Mugen é o único da staff que gosta de Glee, que eu sei que tem uns que também gostam. Né, cabelo? É. Opa! Beijo, Fer! Mas assim, a coisa dos filmes de adolescente e tudo mais, é que todo mundo queria viver numa escola em que as pessoas começassem a cantar aleatoriamente nos corredores e isso fosse normal, cara. Seria maravilhoso. Eu sempre quis ter uma escola assim. Pra mim, seria incrível. Isso é tanta vergonha alheia, cara, que nem, tipo, quando eu era mais novo e gostava do Sandy Jr. Nossa, até é difícil falar isso. Entendeu? Todo mundo gostou. Então, não, tipo, todo mundo gostou, fica tranquilo. Mas aí... Relaxa. Paulo, Rangers tem a força. Aí vocês já estão fodendo o rolê, vai. Gostar de Sandy Jr. é uma coisa, gostar dessa música é uma bem diferente. Juntos eles formam o poderoso Megazord. Eu não mereço. Por favor, Adriane, por favor. Mas, assim, é engraçado a Gil falar isso, porque eu já vou aqui revelar uma das coisas. Ela escrevia pro maior blog anti-crepúsculo do Brasil. Como assim? Ela escrevia pro Twy Hater. Como foi, assim, na época em que os filmes saíram, em que muitas pessoas assistiram e provavelmente gostaram, como foi pra a recepção do blog? Puta filme, ótimo. Nossa, filme. Adorei. Era maravilhoso, porque você escrevia qualquer coisa no blog, tipo, oi, gente, hoje choveu e a chuva é menos brilhante que o Edward. Aí vinha os comentários do tipo, nossa, vocês não sabem de nada, blá, blá, blá, vocês são invejosos, blá, blá, blá, quero ver escrever coisa melhor, blá, blá, cara, blá. Cara, eu escrevo fanfics melhores do que essa, mas deixa eu falar. Mas assim, essas coisinhas que passam no Disney Channel até hoje, que assim, os derivados do High School Musical, né? Tem um filminho que passou um tempo atrás chamado Teen Movie, gente, é genial. Que é um filme que justamente faz paródia desses filminhos adolescentes, entendeu? Verdade. Que assim, são um casalzinho que é transportado pra dentro de um filme dos anos 60 que é a mesma premissa, sabe? Grupos rivais e música e casaizinhos, é a mesma coisa, sabe? Só que ele faz piada de tudo isso e eu acho muito engraçado. E eu assisto esses filmes até hoje, se passar. Eu ainda não entendi qual é o problema com Crepúsculo. Eu gosto, eu fui assistir na estreia. Por favor, Crepúsculo é péssimo. Qual é o problema com Crepúsculo? Eu adoro. É ruim, É ruim, eu sei que é ruim. Eu não assisti os filmes do Crepúsculo. Como não? Eu posso, tipo, ficar absinto. What? De falar que eu não gosto. Absinto, Mugi! Absinto! Absinto! Nossa! Já tá pensando em bebida nesse momento. Bebida, caramba. Absinto, né? Você se abstém, Isso. É um bêbado mesmo. Alguém vai apanhar. Eu li todos os livros de Crepúsculo. Caraca, eu também li. Maluco! Eu também li! E olha, eu vou ter que... E aqui eu era fã na época. Eu gostava. Eu gostei de verdade na época que eu li. Pera aí, Adri, mas uma coisa é uma garota gostar de Crepúsculo. Outra coisa é o Mugi gostar de Crepúsculo. Não, calma. Eu tenho que completar. Eu li todos os livros. Cara, o Mugi leu. Isso é uma coisa pra se aplaudir. Eu não li nenhum livro, assisti todos os filmes e eu acho que no último filme eu fui assistir na estreia, porque eu sou um escroto. Porque eu comecei e vou terminar. Caramba. Entendeu? Eu só vi o primeiro filme e já chega, né? Tá, eu acho que assim, os filmes de Crepúsculo tem uma coisa a favor deles, que eles têm uma trilha sonora muito boa. Eu acho que isso, independente de gostar ou não, a gente tem que reconhecer que a trilha sonora do filme é muito maneira, sabe? Uhum. É muito maneira mesmo. Mas eu falei disso porque é engraçado que às vezes as pessoas apreciam uma das coisinhas dessas febres adolescentes, mas odeiam a outra quando basicamente são a mesma coisa. Entendeu? Sim, é verdade, é interessante. Eu lembro que tinha uma galera que odiava o Camp Rock, mas gostava do High School Musical. E tipo, mano, a diferença é que um tem o Troy Bolton, sei lá quem, e o outro tem os Jonas Brothers, que é a mesma coisa, cara. Tipo, são menininhos bonitinhos que cantam mais ou menos e que atuam mais ou menos ainda. Os Jonas Brothers são bons. Mas eu também não posso falar nada, que eu assisto Big Time Rush até hoje. Ai, meu Deus. Big Time Rush, pra quem não sabe, é uma série da Nickelodeon. Sim. Que fala de uma boy band. Eu sinto que ela adora o Backstreet Boys. Eu só tô sentindo. Sim. Só tô sentindo. Eu passei muito tempo lutando contra o meu lado fã de boy band. Agora eu tô aceitando ele, tô abraçando. Sei. Eu também, Dri, sabia? Abracem os seus esqueletos no armário, faz bem. Meu Deus do céu. Mas e vocês? Eu sei que, assim, em algum momento das suas adolescências, vocês gostaram de alguma coisa desse tipo também. Seja, só que foi um pouquinho antes da nossa. O que que, é? O que estourava na época da sua adolescência? Ou a Lagoa Azul. um puta filmaço, cara. Porra, que eu não gosto. Olha, vou explicar o que é Lagoa Azul pra vocês que nunca viram falar, pros ouvintes, só. Você tem duas crianças perdidas na ilha deserta lá, elas conseguem sobreviver, tem um marinheiro bêbado também que morre logo no começo, de repente eles crescem com corpos de modelo, sabe, com dentes branquinhos, com corpos musculosos e tal. Bem nutridos. E é o seguinte, eles estão no meio de uma ilha deserta, como eles conseguiram tudo isso? Caramba. Não, gente, fora assim, as conotações pedófilas do filme, né, tipo, criança pelada lá, a gente é muito tenso. Ah, não. Mas assim, o que estourava mesmo era aqueles filmes de adolescentes da década de 80 mesmo, cheia de corpos nus, eu digo assim, Porques, por exemplo, Vingança dos Nerds, tinha de tudo isso. Nossa, Vingança dos Nerds era tipo o predecessor espiritual do American Pie, né? Não, tudo isso é predecessor espiritual do American Pie mesmo. Eu acho... O American Pie pegou tudo disso. Eu acho que o filme de adolescente do Sage, da época do Sage, é aquele te pego depois da aula, né? Cara, isso é leve, Mug, isso é leve. Porque o SBT era um especialista de passar filmes, assim, desse coisa mais picantes, né? Domingo à noite, eu diga mais, cara, toda hora. Gente. E toda semana, gente. Mesmo filme. E que filme. Tenso, cara, velho. SBT que passava filme de terror 2 horas da tarde, gente. SBT é um canal maravilhoso. Mas, cara, eu acho que esses filmes dessa época, o pessoal não tinha toda essa necessidade de moralismo, não era tão controlado também, né? A legislação pro que podia passar num determinadas faixas era menor, né? Mas, cara, eu assisto a Vingança dos Nerds, eu penso, mano, isso é que American Pie teria sido nos anos 80, sabe? É quase. É, mas de onde se inspirou mesmo, esses comédias adolescentes, assim, picantes e tal, né? De onde vem, né? Mas, assim, filmes merdas mesmo, que eu gostava naquela época, que eu ainda gosto, na verdade, são os filmes trash. Filmes trash, tem um monte de filme trash legal. E, assim, no SBT e na Band passavam e no horário do almoço ainda, e você ficava vendo assim, velho, que coisa. É, a Band passava filmes trash em outros horários também, né? Não, com o Zé do Caixão apresentando ainda a sessão de filmes trash. Cara, que zona. E assim, filme trash você não tem que levar a sério, nunca. É nojento, claro. É bizarro, é feio, mas é engraçado pra caramba. É, basicamente, é um bicho que cresce mais do que devia e sai matando todo mundo. Maravilhoso. Não, antes da gravação, eu descobri um vídeo aí, tava vendo assim, cara, que tosco. Eu mostrei pra Dri, pra galera lá, o filme, né? O filme se chama assim, ó, A Camisinha Assassina. What? Cara, imagina a história. Caraca, velho. É um monstro em forma de camisinha que ataca e vai comendo, vai atacando justo o cara, né, naquele momento. Arte no seu máximo. 5 minutos de filme eu já tava dando risada, cara. Que tosco. Aliás, Tenshi, seu puto, se você tiver escutando isso, pega as sugestões que a gente tá falando aqui e faça um cinema dos brothers. Tem alguns filmes que merecem uma análise sozinho, sabe? Tipo, esse é um deles. Faça um cinema dos brothers com esse filme. O filme é uma merda, por ser avaliação de qualidade técnica e tal, né? O poder é tosco pra caramba, atores são péssimos demais, não tem iluminação, não tem cenário, não tem figurino, não tem direção de arte praticamente nenhuma, mas ele cumpre pelo menos o que a proposta dele, de ser ruim pra dar risada. É isso. Então, né? É aqueles filmes que chegam a ser tão ruins que eles dão a volta e ficam bons, cara. Não, é. Ah, só... Mesmo isso é difícil de fazer. O Monstro do Armário. Já viram o Monstro do Armário? Putz, você é louco, velho. Que monstro feio, tosco. Uma fantasia bizarra. E o finalzinho, nada a ver de um filme de terror, né? Me lembrou agora, sabe qual? Aquele... Ah. O Gênio da Lâmpada, alguma coisa assim também. Acho que eu já sei o Mestre dos Desejos, alguma coisa assim. É, isso daí. Ah, nossa, tá. Acho que eu sei. Caraca, aquele também é engraçado pra caramba. É um terror engraçado. Nossa, os filmes que passavam na Sessão da Tarde como um todo, né? O que passava na Sessão da Tarde é uma mina de ouro pra esse tipo de filme. A gente sabe que era horrível, a gente aceita que é horrível, mas a gente se diverte tanto. Será que futuramente, tipo, na Sessão da Tarde, pras crianças vai, sei lá, tipo, passar Frozen? Não. Frozen normalmente tá mudando. Uma vez por ano. Frozen assim, bom, tá ligado? Pra você ter ideia, nem Sessão da Tarde direito tem. Agora tá difícil passar desenho na Sessão da Tarde. É bem raro, já passou mais. Né? E é bem caro também, né? Pra gente... Mas conseguirem direito de exibição de um filme desses pra um horarinho bosta desse não compensa. até uns motivos que, assim, os piores filmes ficam nesses horários, né? Madrugada, sessão da tarde, equivalentes. E aí, se você quer fazer uma imersão em filmes merda, esses são os horários ideais, porque são os filmes... É o horário que eles vão passar esses filmes horrorosos. Na verdade, ao contrário. Os melhores filmes passam nesse horário. Poxa, quando eu era pequena, na sessão da tarde, passava os melhores filmes ever. Passou o meu favorito, que era Aracnofobia. Que eu assisti tantas vezes que eu nem sei mais. No cinema em casa, da SPT, passava o Ataque dos Vermes Malditos. Nossa, com certeza, é verdade. É arte, esse filme não é filme ruim não, Dri. Poxa, assim, eu fico magoada. Não é ruim não, pelo amor, não é uma merda total, nossa senhora. Não é merda não, que é isso? Cara, não, eu não consigo ver esses filmes. Não, ele é uma merda, mas eu gosto desse filme, eu gosto. Ele é uma merda, mas eu gosto. É. Não é merda não, não, é muito bom. É muito bom. A história é excelente, cara. Porra, os vermes, velho, você dá medo do desgraçado. Dá mesmo? Você fica torcendo, cara, pula na pedra. Verdade. Tá ligado? E depois você ainda tem o 2, cara, que eles saem e eles viram mini monstros, velho, mesmo cara. E eles andam pela terra. Cara, que terror, velho. E no 3 eles voam. 3? 3, tem até o 4. Caralho! Gente de Deus. Meu Deus do céu. Assim, eu admito que eu não consigo ver esses filmes porque eu fico com... Eu me dá aflição. Eu não consigo ver. Eu tenho medinho de filme de bicho. Eu amo. Que merda, né? Eu sei. Aqueles bichos, você até vê a costura da roupa, mas eu fico com aflição de ver. Ah, mas tem um monte de filmes desse tipo, assim, que eu gosto, vai, desse jeito. A Bolha Assassina, por exemplo, é bizarro. A Bolha Assassina. É um título tosco. Palhaços Assassinos do Espaço Sideral, já viram? Então, esse é tenso, cara, esse é muito divertido, cara, esse filme. Cara, esse foi um dos... Acho que o Tenchi fez um Cinema dos Brothers desse, não fez? Ele deve ter comentado num podcast, mas é o seguinte... Eu sei que eu já escutei ele falando desse filme, então, cara. Então, ele curioso. É muito legal, um monte de alien indígena, tem caras de palhaço, eles vêm e vão matando humanos, cara, e eles têm uma força sobre-humana, desgraçado, e vão matando. Tá. E é engraçado. Me lembra do filme dos Gremlins também. Eles eram bonitinhos até alguém alimentar ele. Aí ficava mais da hora. Filme que eu tenho que falar antigo mesmo. Eu gostei muito, tipo, eu nunca imaginei que o pessoal falava mal dele até uma vez eu falar e, tipo, bum, todo mundo falava que ele é ruim, tá ligado? Tipo, eu fiquei abismado, caraca, esse filme é muito bom pra mim, por que o pessoal acha ruim dele? Aí, tipo, sei lá, eu sei que é uma vibe muito grande contra esse filme, e eu acho que vocês também vão achar uma vibe muito grande pra esse filme, que é o Double Dragon, velho. Nossa, eu morri, eu vou falar uma coisa, olha no Rotten Tomatoes o Double Dragon, você vai ver a nota dele, 0% de aprovação. Sério? 0%. É bom esse filme, caraca, velho. Não, na boa, é muito bom esse, cara, é muito meu bom. Meu Deus. Tipo, eu rezava sempre pra poder assistir esse filme, cara, tipo, quando eu via que ia passar na televisão, cara, eu me programava pra assistir esse filme, cara. É muito bom, cara, velho. Um filme que tem 0% de aprovação no Rotten Tomatoes, cara, você não espera nada mesmo, pô. Ah, mas aí que tá, quando você não espera nada, você, assim, você pensa, pior do que eu tô achando que vai ser, não vai ser. Daqui só pode sumir, então vamos. Cara, não, velho, sério, é muito bom esse filme. Eu não... Ah, não é muito bom, não. É sim. Já viu a cara daquele cara, o Abobo? Já viu exatamente, como que ele é? O Abobo é muito louco, velho. Puta que pariu, velho. Olha aí, aumentaram a nota, agora tá com 8%. Ah, tá errado. Ah, mas cara, é aquela coisa que a gente já falou algumas vezes, assim, a respeito de adaptação de jogo. A grande maioria delas é um desastre tão grande. 90% dela. Que acaba sendo bom por ser um desastre, entendeu? Menos quando é o Super Mario. Não, o Super Mario não, tá num outro... Não, o Super Mario é outra coisa que não deveria ter existido. Super Mario a gente não entende, não aceita. Mas enfim, existe, né, infelizmente. Mas esses filmes de Sessão da Tarde, acho que são essenciais pra gente poder realmente entender o quão trash o cinema pode chegar, quão ruim um filme pode ser. O legal é assistir a Sessão da Tarde por uns dias. Um dos que eu gosto muito são aquelas paródias, assim, que elas são... Gente, elas são horríveis. Não importa como você defenda, elas são horríveis. Mas elas são muito divertidas, cara. Eu perdi as contas de quantas vezes eu vi Top Gang 1 e 2. Ah, sim. Nossa, é bom. Top Gang, gente. Nossa, é muito bom. É forçado, mas do muito risado. É forçado demais e eu odeio o Charlie Sheen, mas cara, eu adoro aquele filme. Não, mas então, eu acho que todos os filmes que caem dessa pra essa linha são muito ruins, mas muito bons. Tipo, todo mundo em pânico, por aí corra vai. Corra que a polícia vem aí também. É, né? Corra que a polícia vem aí. Nossa, é muito bom. Loucademia de Polícia. É muito legal, cara. Mas eu acho que o pior de todos e o melhor de todos, pra mim, é aquele super-herói o filme. Aquele é divino. Caraca, esse filme é muito zoado, velho. É o Homem-Mariposa, alguma coisa assim. Sei lá, Homem-Borboleta. Libélula. Isso. Ah, é legal ele. Pô, ele é muito mesmo. Louco, velho. Verdade. Assim, esse filme, eu achei ele sem graça, cara. Eu assisti ele de coração aberto, porque eu gosto dessas paródias, mas ele não me convenceu assim, nossa, eu achei que ia ser. Tá, né? Então tá, tá. Mas foi só. Pô, que isso, divino. Parodiou vários filmes ali, cara, e foi muito legal. Não é do pessoal do Todo Mundo em Pânico, né? Do mesmo pessoal e tal. Ah, não, mas... Eu não sei, acho que sim. Eu sou do povão, eu só assisto, tô lá e só assisto. Ai. Não critico, não opino, não sei quem é o diretor, não sei quem é. O legal também é que eu descobri que nesses últimos tempos, na sessão da tarde, passou Dragon Ball Evolution. Já quero começar desde aqui e informar que realmente é a melhor adaptação de anime pra cinema de todos os tempos. Não, cara, não. Discorra! Discorra sobre o tema, porque não. Eu tô querendo chegar nesse ponto. Eu tô querendo saber. Cara, vou dar, olha. É então, o seguinte. Peraí, rapidinho, antes de você começar, Kuro, eu também gostei. Ó, tá vendo? Tá vendo? Você, não, Mugi, você não conta. Mugi, você não conta. É você que, gosta de tudo, você mesmo falou. É questão de assim, primeiro, nego quer uma adaptação muito perfeita das coisas. E que, querendo ou não, o filme ele foi vendido dessa forma que ia ser bem sério e tal. Mas pra montar uma adaptação de Dragon Ball, não tinha outra forma. É que nem, por exemplo, Speed Racer. Não tem outra forma de fazer uma adaptação, tipo, algo realmente bem parecido com um desenho, que nem aquele filme lá dos irmãos Wachowski, né? Então, tipo, ficou muito legal o filme, porque ele conseguiu adaptar as coisas pro mundo real, bota muitas aspas aí, e foi divertido do mesmo jeito, apesar do eu só não gostei muito da cor do Piccolo. Mas, por isso, tirando isso, o resto tudinho foi ótimo, velho. A história é legal, os diálogos são legais, o filme é bom. Tem o Kamehameha. Tem Kamehameha. Não, é muito divertido o filme. Bem, eu acho que eu posso viver com isso. Você mencionou agora o Speed Racer, eu lembro que todo mundo desceu o pau, mas gente, eu achei aquele filme tão bacana. Eu também gostei. É tão muito... colorido, tão bonito. Tô feliz. Eu gostei tanto dele. É muito psicodélico aquele filme. Ah, cara, muitas luzes. Eu não tava esperando menos dos Irmãos Wachowski, que eu sabia que ia ser uma coisa altamente psicodélica e cheia de luzes e eletronizices e coisas estranhas, mas foi da hora pra caramba, velho. Eu não reclamo desse filme, não. Eu gostei, velho. Eu achei legal. E sabe o que eu achei legal? Ele ficou todo modernoso, mas ficou anos 60, que era o que precisava ficar. Que coisa mais colorida do que os anos 60? Né? Então, funcionou. Tá vendo? Agora o Dragon Ball Evolution, cara, eu tento. Eu juro que eu tentei. Parte de mim tentou. Não, ele não dá. Mas não dá. Ele é um crime. Aí que a gente entra numa coisa que eu queria falar. A gente tá falando muito dos filmes da época de ouro da Sessão da Tarde, digamos assim. Mas tem muito filme que o pessoal fala que é ruim, que é atual, cara. Isso é. Ah, claro. Isso é verdade. Ah, claro. Pra existirem filmes ruins, só precisa que o cinema continue existindo. Exatamente. Eu vou colocar, eu acho que logo aí, eu acho que o filme mais trash e mais aclamado pelo público como o pior filme de todos os tempos. Isso não é bem aclamar, mas beleza, repente, a gente entendeu. Que é o Sharknado, velho. Não. Que foda. Cara, Sharknado tá numa categoria diferente, é aqueles que assim, eles fazem da trashice uma forma de arte. Sharknado é o melhor filme dos últimos tempos. Sharknado é um filme maravilhoso. Eu sabia, gente. Vocês podem dar as mãos e ir pro mundo, sabe? Incrível! Não. Não sei como você tiraram que é um filme ruim, porque é um filme maravilhoso. Olha, eu assisti e eu gostei. É muito bom. São tornados levando tubarões que comem pessoas. Não é incrível? A melhor Esse ideia é que já tiveram. Não, olha só, o que eu falo do Sharknado, ó. Ele tem problemas de roteiro, que é simples. Não. Ele tem problemas de efeitos que é estranhos. Mas foi um filme que eu dei muita risada assistindo. É lindo. Eu dei risada lindo. Demais de tanta coisa escrota que aparece naquele filme. O cara, ele pula com uma motosserra dentro de um tubarão e corta ele dentro do Essa meio, parte é cara. Sensacional, gente. É quase uma forma de arte. Sensacional na tosquice. Os efeitos especiais desse filme são de outro mundo, os velho. Os defeitos especiais? Defeitos especiais. Não, eu acho impressionante como os tubarões, eles conseguem caber, tipo, dentro de uma poça de água, às vezes. A caçamba da picape. Tem, tipo, três tubarões ali dentro, Nossa, tá ligado? É impressionante. Não, e o cara, assim, ele tá com um helicóptero e já fica jogando bombas dentro do tornado. E ele fica matando os tubarões ali dentro, cara. Que demais. Aliás, os filmes do sci-fi como um todo entram nessa categoria, né? Todo filme de monstros do sci-fi merece esse espaço. Não, é o tosco que você só pode fazer. Vou dar risada, cara. Ele já, tira, assim, um prêmio. Pois é, já viu Ghost Shark? Então, é outra coisa que é engraçada pra caramba. Cara, Ghost Shark eu acho que leva isso a um extremo Nossa, mais alto Ghost ainda. Ghost Shark cara. Eu viveria de novo. Nossa, é muito engraçada aquela coisa de tão tosco que é, pô. O ataque do tubarão de duas cabeças, vocês já viram? Não, Deus do céu. Esse filme é ótimo. E engraçado que, assim, ele até que tem um pouco de sentido a história, né? Que nem o Sharknado, cara, que é tipo um dia eles olham pela janela e falam, nossa, Sharknado. Não, Ataque do Tubarão de Duas Cabeças cabeça, eles explicam, tipo, não, tinha esse tubarão geneticamente modificado, blá blá blá, e ele fugiu. Até o Ghost Shark tem um pouco de sentido naquela mundo estranho. Assim, o tubarão roubou o peixe do que o cara tava pescando. Aí vai lá os caras lá e mata o tubarão com tiro e granada. Assim, porra. A gente torce por ele. Aí, assim, malditos humanos. Aí o tubarão ele volta na forma de um espírito pra matar todos os humanos. Da hora. É um bom plot. Então, é um bom plot. É engraçado nessa tosquice toda. Não, sabe o que eu fico imaginando às vezes? Como que é a divisão criativa do sci-fi? Dos caras, tipo, os caras sentam pra fazer esses roteiros. Como será que eles vêm com essas ideias? Tipo, eles devem pensar assim: sabe o que vai deixar o pessoal muito louco? Que ninguém vai entender nada e vai ser absurdo, mas vai funcionar? Ah, então, um fantasma de um tubarão que devora as pessoas. Uau, que legal! Deve ser assim que funciona. Que aparece em qualquer poça d'água, qualquer forma d'água. Ah, eu quero ser do departamento criativo.